fora da lei, querendo que é nosso rei. Vive no luxo com o nosso esforço. Rouba, rouba, come toda a carne e deixa o osso. E toma vinho Cheval Blanc enquanto nós toma vinho Dom Bosco. Vou pegar o que é nosso, mas não sou ladrão, tipo Robin Hood fazendo justiça com a própria mão. Aqui é selva, irmão, então eu sou leão. A gente trabalha, trabalha só pra pagar conta e comprar pão. Tá errado, não, não posso ficar calado. Eles que roubam no enquadro, é nós que levanta a mão. Nego pega nossa grana, paga de patrão. Anda de carrão, viaja pro Japão, suborna fiscalização. E quer voto pra eleição, como assim? Espera nós plantar, regar pra depois vir podar o jardim. Vou rasgar seu terno, te deixar falido. E passa nossa grana, porque meu povo tá aqui unido. Vacilão. Em cada manifestação, reivindicação, ladrão que rouba do povo pobre, causa revolta e não quer quem cobre. Seguimos em frente, a causa é nobre. O peso da cobrança coletiva vai bater na sua cabeça até que seu joelho dobre. Tão financiando a matança, quem perde tá querendo vingança. Quem leva porrada uma hora cansa, tipo um guerreiro com a lança encurralando o opressor. Julga pela classe, desclassifica pela cor. Nós tamo ligado na festa com nosso dinheiro. Avião da Força Aérea pra família inteira, viajando e tirando onda no Brasil inteiro. A foto vem com cara limpa, mas no cheiro tem sujeira. Daqui a pouco a sua hora chega, e a sua malandragem pelo povo vai ser pega. A expressão de medo na face revela a condição de quem é o verme ladrão. Políticos cínicos, mal intencionados. Veja só quem é o trouxa. Políticos cínicos, mal intencionados. Que dia que toma é de tiro. Políticos cínicos, mal intencionados. Veja só quem é o trouxa. Políticos cínicos, mal intencionados. Brasileiro. Tira quem pra botar quem? Devo tá no mundo da lua. Se diz me representar, mas ninguém vê andando na rua. Só de 4 em 4 anos me vende os mesmos planos. Parece não realizar só pra continuar reprisando. E eu vejo os mesmos problemas, reclamações, mesma merda. Junto um bando de bandidos que falam a coisa certa. Pois é, quando a coisa aperta, o estado tira o seu da reta. Só tá satisfeito mesmo quem prefere estar às cegas. Eu nunca vi cumprir uma meta que ajudasse o cidadão. Eles não vão botar lixeiras, vão multar lixo no chão. Não vão construir mais escolas, pensem em expandir prisão. Vão te vender e levar o seu carro, é questão de educação. Então diz, cadê a porra da merenda das crianças? Um revoltado pra entrar armado no Senado. E se a esperança de vingança contra esses safados? A CPI é uma farsa, o acusado é investigado por seus aliados. Quantos dos teus comparsas é que foram corrompidos? Dos que foram investigados, quantos é que ficaram arguídos? Quantos envolvidos em negociatas debaixo da mesa? Quais são as empresas que financiam o partido? Empresas que transferem os lucros para a Guatemala? Ou para outros países fiscais, a podridão que ninguém fala? Empresas que fizeram as vossas líderes viver como reis? Empresas para quem fizeram leis para beneficiá-las? Quando chegaram ao governo começou a vossa procissão. Fabulação nos discursos para dar à população música. Instituíram corrupção e toda essa moral impúdica. Deram empregos aos amigos em toda a administração pública. Quem deixou o pé chegar a um estado de falta de liquidez? Falando sobre o Banco de Portugal e sobre a sua invalidez. Quem ganhou com a falência do BPN e do PPP? Quem ganha com as privatizações e as PPPs? Nada é sério, o bacanal institucional. Regular roubo orçamental com aval presidencial. Construir um império de fraude governamental com apoio do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Políticos cínicos, mal intencionados. Veja só quem é o trouxa. Políticos cínicos, mal intencionados.